Pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Gibis, mais um podcast do site Arte Final. Acessa lá, www.artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou novamente hoje com o Dãozinho. E aí, beleza? E com o Vitor Azambuja. Bom dia, boa noite, boa tarde. E se você estiver ouvindo esse podcast no dia da publicação, hoje é o aniversário de 100 anos do rei Jack Kirby. E para comemorar, o primeiro convidado do Pilha de Gibis, Pablo Sarmento, do Comic Pod, do site Terra Zero. E aí, Pabi? E aí, pessoal? Uma honra ter sido convidado para esse podcast falando sobre Jack Kirby e ser o primeiro convidado. Valeu. Bom, vamos começar. Nós vamos, mais uma vez, acabar com o podcast, porque nós vamos falar de um gibi que saiu recente. Mas, assim, a data vale a gente furar um pouquinho o podcast, né? Vamos falar de Mr. Miracle, do Tom King e do... Qual é o nome do maganão lá que desenha? Que eu não sei o nome dele. Mitch Gerards. Esse mesmo. É a mesma dupla do Xerife da Babilônia, não é isso? Isso. Pois é, e faz parte daquela iniciativa da DC, que eles estão fazendo um revival de vários personagens do Kirby em comemoração do centenário dele, né? Vem até com aquele selinho na capa, Kirby 100. Na semana que a gente tá gravando, saiu Sandman, do Dan Jurgens e do Joe Bonanove já. E tá saindo também Command Challenge, né? Que é aquela outra iniciativa de uma maxi-série de 12 edições, cada edição com uma equipe diferente. E vai ter mais one-shots ainda, com sair do Darkseid, vai durante todo o mês de agosto vai ter coisa saindo. Pois é, essa semana vamos ter ainda mais podcasts sobre o Jack Kirby, o Sete Jagunços é especial, você não perde por esperar e vamos falar um pouquinho mais do Jack Kirby lá no Sete Jagunços também. E aí, vamos lá. Eu acho que só vale apresentar o personagem, né, o Scott Free, que ele é, o nome dele já é a sinopse dele, né, já é a biografia dele, Scott Free, que é uma expressão em inglês, quando a pessoa consegue se escapar ilesa de alguma coisa. Ele é, na verdade, um novo deus. Ele é filho do Pai Celestial. Só que ele faz parte daquela barganha com o Apocalipse, em que o Pai Celestial mandou o filho dele pro Darkseid e o Darkseid mandou o filho dele pra Nova Gênese. No caso, o filho do Darkseid é o Orion. Então, o Orion era o grande herói de Nova Gênese e o Scott Free estava preso em Apocalipse. Eu conheci o Scott Free na Liga da Justiça Internacional do Giffen e do De Matteis. Depois que eu fui ler o Quarto Mundo lá do Kirby e algumas histórias solos da primeira série do Senhor Milagre. Mas, basicamente, ele mora na Terra, ele acaba vindo, se liberta do Darkseid, e justamente ele aprende a arte do escapismo, né, nas armadilhas que a vovó Bondade criava lá em Apocalipse, e ele acaba vindo pra Terra e ele se reinventa aqui na Terra como se fosse um mágico, um David Blaine, um Houdini moderno, e ele acaba ficando sendo mais uma personalidade do que propriamente um super-herói aqui na Terra. Pois é, eu nunca entendi direito o poder dele. Na verdade, ele não tem poder, né? Ele é um escapista, né? Ele é um escapista e a roupa dele, o uniforme dele tem uma malha super tecnológica que ajuda ele a dar mais velocidade, mais força pra ele. É uma roupa que ele acabou melhorando ela quando ele veio pra Terra e começou a fazer esses escapismos. Ele aprendeu tudo isso com outro escapista, e esse escapista começou a explicar pra ele como é que era, e ele foi melhorando a roupa pra depois poder fazer as escapadas, e aí que ele ficou conhecido, né? Fora a ajuda da caixa materna, né? A caixa materna... Isso. A caixa materna tá ligada à roupa dele diretamente. E esse primeiro, o Senhor Milagre, só serve meio pra dar o nome, praticamente, né? Dar o nome e dar ideia pra ele, né? Bom, vamos falar do... Já que já demos a introdução de quem é o personagem, vamos falar um pouquinho dessa edição do Tom King. E aí, Pablo, o que você achou dessa edição? Cara, eu achei uma edição muito boa, assim. Tipo, eu não esperava uma edição com tanta qualidade quanto saiu, assim. Eu acho que é o gibi mais com a carga de peso, assim, de texto e ideias, assim, mais poderoso que saiu, assim, nos Estados Unidos nos últimos 2-3 anos. Não, eu tô sendo forte demais, mas desde que o Visão saiu, que também é do Tom King, eu acho que não via uma coisa tipo que tu abrisse a página e ele, bum, desse na tua cabeça, assim, explodisse tudo. Porque o cara foi inteligente pra caramba no que ele tá abordando, assim, na história. Que, basicamente, o gibi dá uma aflição, ele te deixa num mal-estar desgraçado, aquela grade de 9 quadros por página, é exatamente pra te deixar com sensação de tu tá preso em alguma coisa e tu tá tentando te libertar, assim, sabe? E o Dark Side Is, que aparece em todas as páginas, é como se a equação da antivida estivesse dentro daquelas páginas, e toda hora que tu vê Dark Side Is na página, é como se a equação antivida estivesse te dando um tapa na cara e te lembrando que ela tá ali toda hora pra te puxar pra baixo, sabe? E uma coisa que eu achei interessante é que ele começa, esse quadro Dark Side Is, ele começa num quadrinho dos 9, e no decorrer da história ele vai aumentando, né, a quantidade de quadros que ele aparece, como se a coisa ficasse mais forte ainda, né? É como se a tensão ou a depressão que o Scott tá jogado dentro desse buraco que ele tá, fosse puxando ele mais pra baixo e ele não sabe o que ele fazer, porque em um certo ponto da história ele até ele fala assim, tipo, eu não sei mais o que é realidade e o que é visão da minha cabeça, porque eu tô perdido, sabe? Tanto que ele fala pra Barda isso. Vai ter um review que já foi publicado lá no Arte Final, que o Regi fez sobre essa edição. Uma das teorias que ele colocou é que aquele lance do Scott tentar suicídio no início é porque ele já está dominado pela antivida, e aquilo ali seria uma forma dele se livrar da antivida, né? Exatamente, não, é perfeito, perfeita visão. É exatamente isso. O Scott, ele tá preso à antivida, ele tá, eu vou dizer, ele já foi tomado pela antivida, assim, e ele não sabe o que fazer. Então, tipo, e aquela página, ela é muito, muito pesada, assim, porque tu nunca vai imaginar um novo deus do alto do seu poder que ele tem, do que ele é, cortando os pulsos pra fugir, tipo, pra fugir da vida, assim, tipo, é a última saída que tu pode pensar. E isso também ajuda ao leitor entender o que é equação antivida. Que o Jack Kirby sempre falou muito que a equação antivida é algo que vai fazer tu parar de querer viver. É uma coisa que vai te levar a quase morte, assim. E o suicídio é uma saída pra isso. E aí meio que o Tom King já deixa explicado, ó. A equação antivida, leitor, é igual à depressão profunda. É igual ao estado letárgico de tu não conseguir fazer nada na tua vida e tu parecer que é um zumbi vivo. E aí é exatamente isso. E como tu faz pra te sair da equação antivida e voltar a viver normalmente? Eu acho que é esse que vai ser a grande caminhada do Senhor Milagre nessa história, hein? E eu achei massa, isso que você falou, ficou bem visível, né? Como ele passa essa angústia que o Scott tá inserido, você começa a ler o GB, você vai se encolhendo, né? Você vai se encolhendo, aquela sensação ruim também, você acompanha esse sofrimento que ele tá imerso, essa loucura que ele não sabe, né, se é realidade, se é coisa da cabeça dele. Isso eu achei foda, como ele joga você na história de um jeito que você fica preso, e assim, mesmo a primeira vez que você lê assim, ah, vou ler rapidinho aqui, tô saindo, sabe, daquela passada de vista, você começa a ser jogado na história de um jeito que você não consegue só ler ela, assim, pé na banca de jornal, vamos dizer, você já é jogado nela, sabe, você já fica preso naquilo que ele se propôs. Ainda tem, assim, você no decorrer da história, você fica meio, tem aquela coisa de tentar entender por que ele tentou se suicidar, e tem toda aquela parte da entrevista ali pro Godfrey, né, que quem leu Lendas vai lembrar, ele tá ali dando entrevista e ele fala naturalmente, né, assim, qual a única coisa que ninguém consegue escapar é da morte. Aí você fica pensando se aquilo dali realmente foi alguma coisa, quis se suicidar, se foi pra escapar realmente da antivida, ou se foi querendo fazer mais um truque que ninguém fez ainda, né? Tanto que o Godfrey ainda questiona ele antes de chamar o intervalo, né? Mas tu fugiu mesmo da morte? Tu tem certeza que tu conseguiu fugir do que tu tava tentando fazer? E aí deixa esse coisa e pede, entra nos comerciais e deixa aberto aquilo ali. E tu vai ficando cada vez mais perdido na história. Porque essa parte do Godfrey é uma parte muito estranha, assim, né? Se tu olhar os quadros. Os quadros são todos meio esmaecidos, assim, sabe? Parece que estão fora de frequência. Então tu não sabe se aquilo é... Aquilo ali não parece ser nada realidade, sabe? Parece ser algo que tá acontecendo na cabeça dele, assim. E ele tá pensando no que tá rolando. Eu fiz uma leitura dessa edição que ela funciona bem, bem completa, assim, sabe? Da capa até a última página. Tanto que a capa é o Senhor Milagre todo preso, de uma maneira aparentemente... A primeira capa, né? A principal. uma maneira aparentemente inescapável. E aí ele já aparece aquela arte pixelada do Geras, né? Que tem até uns smiley faces, uns botões, umas coisas assim, dentro da arte do que seria a trama principal. Corta para aquela cena dele, que seria um flashback dele na aula da Vovó Bondade, né? Falando que ele desenhou Deus. E ninguém sabe como é Deus, e ele diz: não, ninguém sabe até agora. E aí você vê que tem umas marcas de durex, assim, sabe, de fita adesiva, como se aquilo fosse uma coisa antiga, que alguém tentou tapar os olhos dele, alguém tentou censurar ele, e agora que se tirou isso. É, essa cena do Godfrey, o Gerard, eu achei ele um desenhista fantástico. Ele tem vários estilos que ele usa nessa história para desenhar, e eu acho que cada um representa alguma coisa, um momento do tempo, uma realidade. Essas imagens do Godfrey, como se fosse uma televisão fora de frequência, eu interpretei como se fosse uma câmera de segurança. A leitura que eu fiz é essa: eu acho que ele tá preso, de alguma forma conseguiram prender ele de volta em algum lugar, talvez Apocalipse, né, que sempre é o grande pesadelo dele, e a única forma de manter preso que acharam foi isso, foi dentro da cabeça dele passar essa realidade falsa que ele tá vivendo, e é uma realidade que ele tá... Ele tá deprimido. Talvez ele seja deprimido pela antivida, talvez ele esteja deprimido porque ele percebe que tem alguma coisa errada e ele não sabe o que fazer para escapar. Tem uma cena muito curiosa do Orion, né? Do Orion, que ele aparece pro Senhor Milagre com tudo explosão, dá um soco nele e diz: levanta. E o Senhor Milagre diz: levanta. E ele dá outro. E eles repetem isso algumas vezes. E aí, a primeira vez que você vê essa cena, você pensa: não, o Orion. E ele diz pra Barda, né? Não, eu tô ensinando ele. E aí, a primeira vez que você vê essa cena, você pensa: o Orion tá furioso com o Milagre porque ele tentou se matar, né? Tá dando como se daria uma surra no seu irmão mais novo, digamos assim, se ele fizesse uma bobagem. Só que aí, no fim da história, quando a Barda diz: não, a gente tem que ir pra Nova Gênesis pra lutar ao lado do Pai Celestial contra o Darkseid, e o Milagre fala: ah, não sei como escapar, eu não sei como escapar disso. E a Bárbara dá um tapa nele e diz: levanta. Ele diz: levanta. E aí fala, né, ah, e o ato continua, então dá a entender que eles repetiram isso algumas vezes. Então eu acho que tudo isso, na verdade, é uma prisão. Acho que não é só uma história sobre a depressão dele. Então, eu acho que, pelo menos, esse finalzinho da edição, onde eles estão indo pra Nova Gênese, porque tem aquela mensagem lá que você falou do Orion, dizendo que o Darkseid atacou e eles têm que se juntar, que o Pai Celestial caiu e tal. Eu notei isso agora, tava dando uma olhada agora na edição. Ele, até logo depois da aparição do Orion, o Scott fala dos olhos da Barda, falando assim: ah, seus olhos estão azuis, estão castanhos. Ela fala: não, mas meus olhos sempre foram castanhos. Ele: não, eram azuis. E no final, nessa sequência que eles estão de uniforme pra poder pegar o tubo de explosão, os olhos dela estão azuis. São azuis. Uhum. É, como se tivessem corrigido, né? Ele percebeu e aí eles corrigiram. Aí eu já acho que pode ser o seguinte, posso estar viajando, mas talvez essa sequência que se passa dele se matando seria algo no presente, e aquela outra sequência seria algo no passado. Foi o que, depois daquilo, ele ficou preso, mas eu posso estar viajando também. É, a referência do Godfrey eu não tinha pegado, agora vendo ela, algumas coisas fazem mais sentido, né? Ele até tem uma cara bem maligna, né? E é um papo muito estranho, né? Eles estão num programa de TV falando com naturalidade sobre o suicídio dele. O próprio número que começa no programa de TV, ele é perfurado e sangra por tudo, né? Uma coisa bem... Uhum. Bem sinistro. Tanto né? Não só o rosto, se você olhar a bancada que o apresentador tá, tem o nome, Godfrey, né? Do nome do sim, programa sim. É alguma coisa com... Late Night with Godfrey, isso. Vocês chegaram a perceber que todo o quadrinho tem duas páginas inteiras só de arte, todo o resto é grade 9, duas não, sim. Três, na verdade. Ele tem a special page, aquela imagem dele falando que ele desenhou Deus, né? Uhum. E depois só uma página preta escrito Darkseid, isso. Que é quando muda toda a história, né? Quando a história ganha cor pra caramba, né? No caso, naquelas últimas páginas. É, porque ele tá desenhado meio escuro, né? No mundo real. Não, é exatamente o momento que ele consegue ver a cor dos olhos da Barda como azuis, né? Tem uma passagem importante também, que é ele conversando com o Oberon. E o Oberon conta essa piada, como se fosse uma piada da criança que desenhou Deus. Uhum. Então eles retomam isso, né? E até eles dão muito destaque nessa splash page, que é logo no começo, em que aparece ele criança, como se ele tivesse sido censurado e depois uma coisa que ele resgataram. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Quem é esse deus que ele tá desenhando? Ele tá falando dele mesmo? Ele tá falando de outra pessoa? Ele tá falando de alguém que vai vencer o Darkseid? E tu aí percebeu? A Barbara fala, não, o Orion não tava aqui, o Oberon, né? O Oberon morreu já. Tu percebeu que os desenhos do Oberon têm a mesma jogo de arte daquele Durex em cima dos olhos? Sim, tem um desenho que tem dois. Pelo menos tem o Durex, né? Tem dois, sim, tem sim. Aquele que ele fala que ele ouviu uma piada na última noite, aí tem uma, e aí depois tem aquela que ele diz, ah, vou ouvir essa piada antes, e aí ele tá também com o mesmo Durex no rosto. É, parece que a leitura que eu fiz é, parece que é uma memória que tá suprimida. Uhum. E que eles estão tentando apagar, sabe? Que o Durex é bem em cima dos olhos, né? Uhum. Aí é como se ele tivesse conseguido tirar o Durex e ver o que, que é a memória, né? Eu achei essa cena do Darkseid, cada vez que aparecia esse texto, Darkseid, que é uma coisa que não pode ter mais de um significado, né? Em português eu não sei como é que vão traduzir. É Darkseid. Então é bem, bem interessante a maneira como a história fica te lembrando, né? Porque as séries mais recentes do Dr. Milagre eram bem cotidiano, né? Era a vida dele com a Barda na Terra. Até nas histórias lá da Liga do Gif, eles falam isso. A gente não quer ser super-herói, a gente quer ter uma vida comum aqui na Terra. Ela também escapou de Apocalipse, né? E aí você pensa, ah, essa é uma história sobre a vida do Sr. Milagre, ele depressivo, que ele precisa de uma aventura. E aí o Tom King subverte completamente as expectativas que já na cena dele no hospital ele já começa. Darkseid. Ele fica te lembrando, né? Não esqueça que tem a ameaça do Darkseid. Não, eu acho que a splash page já mostra tudo que vai ser a série, assim. Tu abre a página e tu olha o cara coberto de sangue, com os pulsos abertos, cortados, assim, tu, porra, fudeu. Vai ser faca na caveira isso aí, cara. Vai doer. Não, eu até tava reclamando de spoiler, porque eu vi uma conversa do que o Marcos me marcou, acho que foi com o Reginaldo mesmo, falando, ah, porque eu achei que o suicídio foi uma fuga. Puta, mas esse cara vai tentar se matar no fim da edição e eu tomei um spoiler. aí eu comecei a ler a edição, não, ele já começa, é na primeira página, ele já tá, né, esvaindo em sangue. Ou seja, parte daí, né, daí pra cima. Não, o pior é que quando saiu a série, assim, eu tentei cuidar bastante pra não comentar ela no Twitter e sair, tipo, largando spoiler. Então, tipo, eu falei o mínimo do mínimo. Eu só disse assim, cara, a série é um soco na boca, tipo a única splash page de toda a edição. Aí todo mundo vai, oh, meu Deus do céu. Não, cara, aquela splash page é muito louco. Não, falando de curiosidades, a série, ela faz várias homenagens, né? O desenho do Gerard, eu não conhecia, não tinha lido, não li ainda o Xerife da Babilônia, mas tá incrível, eu gostei muito desse artista. É, logo quando ele tá assistindo a TV, tem um comercial de TV dele, que é a cara do Senhor Milagre, do desenho animado da Liga. O pôster que ele tem na capa dele é a capa da primeira edição do Jack Kirby, né? E aquela cena com, agora eu tô passando aqui as páginas, aquela cena do Godfrey, ele faz as mesmas caretas que ele fazia na fase do com o Kevin Maguire desenhando. Sim, é as verdade. As mesmas caretas, cara, nossa, essa edição tá um primor, se eles mantiverem essa qualidade. Até o fim são 12, né? É uma maxi-série, tá programada pra 12 edições, vai ser muito legal. Cara, era isso que eu ia falar, da arte, bicho, eu acho que ele se superou, o Mitch Gerards aí, porque toda essa, além dessa que você falou, dessa composição da grade de 9 quadros, que é a ideia do Tom King, mas o visual que ele imprime, esses pequenos detalhes que você falou, a colorização também ficou muito foda, né? A colorização lá dele lendo ele na escola, ele novinho, ficou de um jeito, a parte com o Godfrey ficou de outro jeito, a sequência da história, sabe? Essa colorização também ficou muito bonita. Tanto que se nas próximas 11 edições ele desenha palitinho, já vai valer, pô, porque ficou muito foda o negócio, pô. Ficou muito, muito bom, sabe? Vocês estão gostando bastante do Mitch Gerards, vocês têm que ler as edições dele, as edições que ele desenha do Batman com o Tom King. É um arco curtinho sobre uma história do Batman com a Mulher-Gato, como é a brincadeira de morcego e gato, que um passa correndo atrás do outro a noite inteira na história. São as preliminares mais cansativas da história. Exatamente. Até só um comentário sobre o Gerards. Nessa edição, ele fez tudo, né? É, desenho, arte final e cores. Eu fiquei triste que ele não fez as capas também, as principais, assim, deram pro Nick Darrington. Apesar de eu achar o Nick Darrington um puto tanto desenhista, assim, mas eu achei estranho não darem pra ele, porque ele é muito, muito bom, assim, um artista muito bom. Mas tem uma dele, né? Aquela... Que inclusive é muito melhor do que a principal da história, nada contra, viu? Quando anunciaram o nome dele, aí eu fiquei lembrando da arte dele. Digo, bicho, não encaixa com o personagem, sabe? Com a proposta do personagem, com aquelas histórias mais antigas do Kirby, do seu milagre. Eu fiquei, porra, como é que vai, sabe? Não tá batendo uma coisa com a outra. Mas quando eu li a edição, eu digo, ah, foda-se, eu tô errado. Desde que nasci, o cara foi perfeito, viu? E tem algumas referências que a gente não falou, que são as referências religiosas, né? Tinha isso já no trabalho do Kirby, o Pai Celestial. Até em português fica mais descarado, né? Em inglês é High Father, seria o Alto Pai, né? Mas o Pai Celestial seria uma versão de Deus. Nova Gênesis seria o céu, né? O paraíso. E o Scott Free, filho de Deus, é quem? Jesus, né? Que volta pra nos salvar, né? E a capa, ele tá preso em formato com os braços abertos, né? Como se estivesse numa cruz, né? Exatamente, como se ele estivesse crucificado, só que num equipamento mais modernoso, né? E até na história eles referem um pouco isso, né? Que ele é o filho que tem que voltar pra salvar. A história dele tá com as veias abertas, se esvaindo em sangue também. Pode ser uma alusão a Jesus Cristo, né? Na cruz. E nos pulsos, né? Os costos nos pulsos, né? Então já é o tipo, a crucificação, né? Não, e até a cena dele andando... Não sei se foi intencional, aí eu posso estar viajando na maionese. Mas até a cena em que o Pai Celestial vem pra Terra, eles estão numa praia. Ele e o Scott Free estão caminhando numa praia. Tem aquela parábola bem conhecida do cristianismo que não é uma parábola, é uma história que se conta, né? É um poema, eu acho. Dos passos na areia, né? Que a pessoa andava na areia e olhava e tinha um par de pegadas do seu lado e ela associava que era Deus ou Jesus, dependendo da versão. No momento, ela olha e só tem as pegadas dele e aí diz, pô, você me abandonou nos meus momentos mais difíceis? Não, foi aí que eu te carreguei no colo, né? E não sei, tem um pouco isso. É muito significativo pra mim o Pai Celestial estar falando com Scott Free numa praia e botando a mão no ombro dele e dizendo, olha, desculpa não ter vindo antes, mas agora eu preciso ir. Até tem uma cena que sugere que o Scott Free pode estar inclusive falando sozinho, que é uma cena que mostra uma moça se bronzeando, olhando o celular e ela olha com uma cara meio esquisita assim pra ele. Pode ser porque ele tá falando sozinho, pode ser porque o Pai Celestial tá com aquela roupa clássica dele, né, que é uma coisa que chamaria a atenção de qualquer um. Eu achei muito bacana a quantidade de... O comic americano, ele tem essa dificuldade, né, são muito poucas páginas por edição, são 22, essa aqui acho que até tem um pouquinho mais, não é tudo capa, 27. Né. Tem 27 aqui no total, mas 27, tem as duas capas, né? É, tem as duas capas, tem as propagandas, né? Na verdade, tem 22 de texto, de quadrinho, né? Eu acho muito bacana quando eles conseguem, em 22 páginas, contar uma história tão completa como foi essa. Tá, não tem final, óbvio. Eles vão desenvolver isso em 12 edições. Mas ela já te diz muita coisa, e eu tenho certeza que são coisas que vão ser retomadas lá adiante, e a gente vai voltar, e meu Deus, estava aqui o tempo todo, sabe? Essa, eu não sei se vocês chegaram a ler a visão do Tom King? Não, tô esperando o calendário que a Panini prometeu. A Panini prometeu pra Deus sabe quando, na verdade. Daqui a 5 anos que a gente vai ter lido isso. O texto do Tom King em visão lembra muito o texto dele que ele tá usando agora, assim. Apesar dos personagens serem totalmente diferentes, um ser um ciborgue louco com uma família morando num subúrbio, o Senhor Milagre ser outra coisa, ser um deus na Terra, as histórias elas são meio que parecidas na coisa de quebrar os paradigmas, sabe? O Tom King gosta muito disso, de pegar personagens que até então as pessoas acham que são bobinhos e dar uma carga emocional e profundidade nele muito gigante em pouco tempo e em muitas poucas páginas. É isso que eu acho interessante nesse autor, assim, ele consegue fazer essas coisas em muitas poucas páginas e como normalmente ele tem um artista muito bom do lado dele, ele consegue fazer isso com um primor gigante, tanto que ganhou o Eisner esse ano por causa do Visão. É a melhor série, a melhor minissérie do ano de 2016 foi Visão. Então, é isso que é interessante na escrita do King, assim, e como ele usa esses personagens e como ele faz abordagens tão profundas em tão poucas páginas. E ele, todo mundo aqui acompanha ele no Twitter, ele faz o marketing que ele fez do seu milagre, não é aquele marketing que o Mark Miller faz, sabe? Aquele marketing que o Grant Morrison fazia, né? Nas entrevistas, aquele marketing espalhafatoso que, sabe, que vai ter um negócio muito foda. Ele tá empolgado com o negócio, né? Ele tá, o marketing dele é a empolgação que ele tem com a porra da história que ele escreveu, sabe? Isso é muito foda. Ele, assim, passa a sinceridade nisso, sabe? Ele diz, ó, o negócio tá bom, que eu gostei muito de fazer. Eu tô gostando muito de fazer isso aqui. Isso aqui é muito bom, o jeito que eu tô conduzindo isso aqui, sabe? Então, você se empolga com isso. Você não fica com aquele negócio, ah, tá só vendo o peixe dele de um jeito espalhafatoso. Não, você fica querendo ler a história pela empolgação que ele passa do trabalho dele mesmo, sabe? Isso é muito, muito legal. Ele fica postando fotos do bonequinho do Senhor Milagre. É, toda hora. O Senhor Milagre está aí a pose, é o bonequinho dele em algum lugar. É muito criança, cara, é muito legal. Ontem ele postou a foto do bonequinho dentro de um copo da Hello Kitty, assim. Ele está fugindo do... Ele tem 3 filhos, né? Eu acho que ele pega pra brincar com as crianças, ele começa a brincar, daqui a um pouco ele vai lá e tira uma foto da brincadeira que ele tá fazendo com os filhos, sei lá. Não, você já releu as edições da série clássica do Jack Kirby? Você tem como comparar com o comecinho dessa série do Tom King? Você acha que respeita o que o Kirby fez, respeita o personagem? O que você acha? Cara, eu acho que sim. Ele pegou, é isso que o Pablo falou, ele pegou toda aquela essência do personagem que o Kirby apresenta ali no começo, nas duas, três primeiras edições do Senhor Milagre, só que ele extrapola isso ao extremo, né? Ele, sabe, ele não precisou atualizar, vamos dizer assim, trazer para os tempos atuais aquele personagem, um gibi escrito no começo dos anos 70. Então ele não fez aquela atualização boba, ele só pegou aquele dali e transportou para um outro caminho, sabe? Então você reconhece, se você já leu o Seu Milagre antes, a série do Kirby, você reconhece o personagem ali, é o mesmo personagem, não tem o que mudar, só está sendo melhor explorado por outras razões, porque a série do Kirby vai aquela sequência lógica ali de histórias acontecendo, para você ir conhecendo de acordo com a ação dos inimigos dele, né? Eu vi aquele monte de gente de Apocalipse atrás dele e ele vai explicando ao Oberon através daquela própria ação, né, no que ele se mete. Mas então ele pega dali e ele só aprofunda tudo aquilo que o Kirby já tinha apresentado. Então você, se você já leu, você reconhece aquilo. Talvez você pode estranhar a barda, né? A barda ali de roupa normal dentro de casa, começando com ele, né? É um outro jeito de você ver a personagem. Ele não inventou moda, sabe? Só pegar o nome, vamos dizer assim. Pegou o nome do personagem e criou uma história. Não, ele ficou massa. E que personagem legal que é a Barda, né? E ele inclusive foi fiel a isso, que ela é aquela briga com todo mundo, tá sempre brava, tá sempre furiosa, bota todo mundo no seu devido lugar. Só que com o Scott, ela ama tanto ele que ela trata ele com luva de pelica, né? Ela faz tudo por ele, né? E aí no final da história, se é a Barda mesmo no final da história, ela meio que se irrita, ó, Scott, chega, né? Sai dessa, vamos lá. A Barda foi inspirada na esposa do Jack Kirby. O Jack Kirby fez a Barda inspirada na esposa dele. Devia ser osso duro e ruim também. Santa senhora. O cara trabalhava o quê? 20 horas por dia? É uma santa essa senhora. Não, mas se ele fez o coisa baseado nele mesmo, então mais no casal, né? Coisa e Barda dentro de casa, né? Dizem que o personagem mais autobiográfico dele é o Senhor Milagre, né? Dizem que tem mais ideias da vida dele, de como ele queria viver e coisas assim. É o Senhor Milagre, porque é o personagem é mundano, quer ser deixado em paz, quer viver a vida com a mulher dele e que é o devido reconhecimento. Postei num Twitter um dia desses também, uma imagenzinha que eu peguei até desse encadernadozinho que saiu da Ópera Gráfica do Senhor Milagre, que ele tá num prédio, tendo que fugir, que o cara soltou lá um poder, que todo mundo ficou meio paranoico, que ele tem que fugir do prédio. E ele fala, né, quando ele tá correndo, ele fala isso que você disse, que ele só é, que o público não reconhece, não dá o devido valor a um artista quando vê. Tô olhando aqui o preview da segunda edição e, assim, pelo menos a qualidade dos desenhos se manteve, viu? Eles lá em Nova Gênese, né, parece outros novos deuses na história e, cara, tá matando a pau ainda, a qualidade não caiu. E dá a entender que os novos deuses, pelo menos o Light Ray, né, é o Light Ray o nome dele, né? É o Magtron no Brasil, né? Magtron, é isso. É, ah, é? Sério? Eu não lembrava disso, que bosta. Meio que tá antagonizando o Senhor Milagre, né? Ele fala num novo, agora precisa se ajoelhar com o High Father, que é uma coisa que o Pai Celestial clássico não exigiria. Então, será que é o mesmo Pai Celestial? Não, o Pai Celestial é o Orion. Pode ver que tá sentado ali, é o Orion que tá sentado. Ah, é verdade. Ele era o sucessor direto, né, do... É, o sucessor direto, é, o certo seria o seu... O Senhor Milagre, né? Ele é o sucessor de Apocalipse, né? Ele é o filho do Darkseid. Não tinha uma história que o Orion tinha o rosto deformado? Sim, ele tem o rosto deformado. Não, ele não se cura. Ele usa parte do poder dele, né, pra poder... Ele usa a caixa materna, que faz uma aparência mais aceitável pra ele. Cara, os desenhos desse preview, ele botou quadro por quadro, né? Esse é um editor, né? É, o editor. Desgraçado, cara, porque isso aqui tá dando uma ansiedade pra ler, porque os desenhos são incríveis. Eu acho que tem já o preview inteiro na internet, tem um preview de 4 ou 5 páginas da guerra, da parte da guerra dele lutando, é muito legal. Quando que vai sair a edição 2, só pra... 13 de setembro. Um mês ainda. Isso é legal nessa série, né? É raro hoje em dia a gente, depois de ler tanta coisa, ainda encontrar um gibi que dê muita vontade de ler, assim, a próxima edição, sabe? Eu, pelo menos, como a pilha de gibi é gigantesca, né? Eu, quando leio uma, tá ok, quero a próxima, mas aí eu já vou ler outra coisa. Mas essa do Senhor Milagre realmente dá uma vontade, assim, de ver como é que a história continua, né? Pablo, assim, a média da leitura aqui da gente, a média da pilha, quer dizer, eu tô com a pilha de uns 7 meses, o Vitor tá com a pilha de uns 7 anos. Eu tô com a pilha desde a CCXP 2015. Porra. O Pablo já é um honorário, pilha de vez. Lá no Terra Zero a gente tem a newsletter, né, que a gente lança toda semana, né. Aí no começo do ano eu disse assim, bah, vou tentar esse ano diminuir a minha pilha de gibis, não sei o quê. A pilha de gibis não diminuiu bosta nenhuma, ela só aumenta. Tu lê 3, chega a 8. Tu lê 8, chega a 15. Não adianta. Esse é, nosso, esse é no, o, no, o slogan do nosso podcast. A pilha só aumenta. A pilha cresce. Isso é uma lei da física, né? A pilha de gibis vai sempre aumentar e é desproporcionalmente ao que ela baixa. E aos poucos você leva em casa. De novo, chegou a encomenda pra você. Eu fui fazer uma pequena comprinha na Amazon. Aí eu peguei e botei só umas coisas. Ah, vou botar só o que eu tô querendo comprar que tá em pré-venda. Aí foi R$300. Aí eu disse pra minha noiva assim, ah, R$300, né? Ela, eu acho que deu meio, bastante, né? Ela, eu acho que vai ter que não vai dar pra comprar agora. Ó, eu vou dizer uma coisa. Ela falou isso porque vocês são noivos. Quando casar, a conversa vai mudar. Agora. Quando casar é mais ao estilo da Barda. Vai ser levante, pá! Você nunca mais vai falar essas coisas em casa. Só lhe digo isso. A fatura do cartão de crédito não ocupa espaço. E se você pagar, o problema resolve. Agora, depois que chega o gibizinho, que você vai botando assim, um em cima do outro. A coisa vai ganhando fisicalidade, né? Exato. Baixa ele saindo do mundo virtual, entrando no mundo físico. Baixa ele começar a invadir a pilha de sapatos que tem aqui. Aí o problema pega, velho. Aí o cacete come, velho. Bom, dito isso, eu acho que nós podemos encerrar o podcast. Pablo, faz aí seu jabá. Pessoal, se vocês quiserem me ler ou me escutar ou me verem, sei lá, porque de vez em quando eu lanço uns vídeos aí na internet para as pessoas darem uma visualizada, tá lá no Terra Zero, www.terrazero.com.br. Entra lá e tem texto, tem podcast, o Comic Pod lá tá sempre saindo semanalmente. A gente tem mensalmente lá o Bolsa Nerd, que é um podcast Girls Power do site. Mulherada pegou, chegou e disse, ó, a gente quer mandar nesse feed também, então a gente liberou espaço para as gurias brincar, e é isso. Tem aí o Padrim, aí, e me seguem no Twitter lá, @nerdsarmento. Tô todo dia reclamando da vida, reclamando do mundo e falando de gibi. Basicamente, eu mais falo de gibi do que eu reclamo da vida, mas de vez em quando tem esses momentos emos. Pois é. É isso aí, pessoal, esse foi o Pilha de Bis. Se você estiver escutando esse episódio no dia da publicação, não esquece que essa semana, quinta-feira, teremos um episódio especial do Sete Jagunços, mais um episódio em comemoração ao centenário do rei Jack Kirby. Acessa lá www.artfinalhq.com.br para saber mais. É isso, pessoal, valeu, um abraço, tchau. Tchau. Oh, yeah. Talks to birds, she talks to angels, she talks to trees, she talks to bees, she don't talk to men, talks to the rainbows and to the seas, she talks to trees, she don't talk to me, don't talk to me, don't talk to me, don't talk to me. She don't talk to me. I don't talk to me.